Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Hit it. Nunca serão. Eles pensam que são bons, eles nunca serão. Eles pensam que têm o dom, mas eles nunca terão. A gente atropela eles que nem um caveirão. Time pro tipo nós, eles nunca serão. Time pro tipo nós, eles nunca serão. Não, tipo Ray Charles, eles nunca verão. Nosso lifestyle rockstar numa versão. Pesadelo do underground, viva subversão. No estúdio a sessão, descarrego o pente, eu faço isso por diversão. Desde o nascimento capitão. Time pro é a tropa de elite. No mau apetite, mas o apetite é por destruição. Oh, vai na igreja, reza o Pai Nosso, Ave Maria. Porque a gente chega tipo, cadê a chave vadia? Eu mando MCs frustrados pra terapia. Mas não tem nada na cabeça, a cefalia. Porque o que vocês fazem hoje, eu já fazia. E o que vocês valem hoje, eu já valia. Meu time é campeão, mas é de antemão. Porque o que vocês sabem hoje, eu já sabia. Eles pensam que são bons, mas eles nunca serão. Eles pensam que têm o dom, mas eles nunca terão. A gente atropela eles que nem um caveirão. Time pro tipo nós, eles nunca serão. Eles pensam que são bons, mas eles nunca serão. Eles pensam que tem o dom, mas eles nunca terão. A gente atropela eles que nem um caveirão. Time pro tipo nós, eles nunca serão. Nunca, nunca serão, nunca foram nunca. Jogadores nem técnicos, nunca foram Dunga, nunca foram numa copa. Nunca, minha rapaziada junta toda numa tropa. Chuta todas bundas, time pro, põe a cara, essa é a família. No microfone fone não para até acabar a pilha. Enquanto o Zé Povinho fala, eu tava lá na ilha. Mais que magia, meu flow oitava maravilha. Oh, Curitiba, Brasília, salve Bahia. Com meus manos na trilha, sim artilharia. Casa cheia de gata, fim da patifaria. Porque pra mim, cara feia, barriga vazia. O beat grita. Cala a boca de cada falador que critica. Time pro é nós, acredite que tá. Quem veste a camisa é outro hit. Eles pensam que são bons, mas eles nunca serão. Eles pensam que tem o dom, mas eles nunca terão. A gente atropela eles que nem um caveirão. Time pro tipo nós, eles nunca serão. Eles pensam que são bons, mas eles nunca serão. Eles pensam que tem o dom, mas eles nunca terão. A gente atropela eles que nem um caveirão. Time pro tipo nós, eles nunca serão.